aquilo que era mulher. Pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé. Só deixava vontade, sabia teu gosto na bandeja café. Chocolate, biscoito, salada de fruta, suco de mamão. No almoço era filé mignon, com uma gordura grega, batata corada, um vinho pão. E no jantar era a mesma fatura do almoço, e ainda tinha opção. É, mas deu mole, ela dispensou você. Chegou em casa outra vez doidando, brigou com a preta sem razão. Quis comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão. Deu lavagem macaco, banana pro porco, osso pro gato, sardinho, cachorro, cachaça pro pato. Todo chuveiro de terno, sapato, não queria pato. Foi lá no furão, pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão, que quis te segurar. Eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo. Tô no velório, pulando a janela, xingou o defunto, apagou a vela. Cantou a viúva, mulher de favela, deu um beijo nela. Bicho pegou, polícia chegou, o couro levou, encantou. E ela não te quer mais. Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo, saía da cama, na ponta do pé. Só te chamava tarde, sabia teu gosto, na bandeja café. Chocolate, biscoito, salada de fruta. Ela grega, batata corada, um vidro pão. E no jantar era a mesma fatura do almoço, e ainda tinha opção. É, mas deu mole, ela dispensou você. Chegou em casa outra vez doidão, brigou com a preta sem razão. Quis comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão. E eu lavagem o macaco, banana pro porco, osso pro gato, sardinho, cachorro, cachaça pro papo. Todo chuveiro de terno, sapato, não queria papo. Foi lá no furão, pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão, que quis te segurar. Eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo. Tô no velório, pulando a janela, xingou o defunto, apagou a vela. Cantou a viúva, mulher de favela, deu um beijo nela. Pegou, polícia chegou, couro levou, em cana entrou. E ela não te quer mais. Foi pra rua de novo. Chegou, o couro levou, em cana entrou. E ela não te quer mais.